6601, decolado 240, controle 120, decimal 8, bom voo. 308, obrigado, boa semana. Igualmente. São Paulo, bom dia, 3601, decola, perdão, é controle de Salvador, 3601, decola, cruzando agora 1200. 3601, contato radar, submantém o nível de voo 360, via saída da El. Ok, ciente, a possibilidade de voar da El, o líder? Foi da El, 3601. Da El, obrigado. Salvador 3601? Sim. A possibilidade de desvio à esquerda, senhora, está acertando de desvio à esquerda já agora para 1080, aproximadamente 30 milhas de informações. 103601, após desvios, voo e letra. Após desvios, letra, sim, obrigado. Voo 961, chame em centro Recife, frequência 125, decimal 1, alterna na 33, decimal 95. Qual o decimal da secundária que não deu pra copiar? Na 33, decimal 95, a secundária. Positivo, vamos chamar a 125 ONU e a 3395, gol 968, bom dia. 3601, após desvios, voo em Mótiva. Ok, Mótiva. Vai a possibilidade de manter a saída, senhora, em função do horário de chegada lá com o Congonhas? Mantenha então, Leda. Obrigado, 3601. Zero chama centro Recife, 1251, alterna 13395. 251-3395, obrigado. Sol Salvador, bom dia, Oxenã 62, 51, informação Lima, autorização Guarulhos, quanto passa? Oxenã 651, bom dia, Guarulhos autorizado, via Pesolano 0, nível 360, saída da L, transição ótima, com curva direita após decolagem, transponder 5065. Autorizado Guarulhos 360, via Pesolano 0, decolando da L, transição ótima, curva direita após decolagem, 5065. Transponder, controle 208, Xenem 6251. Correto, volta push, Xenem. Chama. Solo Salvador, bom dia. Azul e Antigolf. Oi, Antigolf, bom dia. Gostaria de solicitar autorização de reboque do pátio 3 para o pátio 1, posição número 3. Golf, Golf autorizado, início de reboque, reporta na saída do pátio 3 para ingressar no pátio 1. Ciente, Alfa 3, Golf. Salvador, o Continuar 62, 5 anos, capucha, estacionamento, na posição número 1. Tem 300 posição, aeronave no portão 5, vai iniciar a puxa. Autorizado, pushback cenário, contact. Mora, ataque, 62, 5 anos. Eu sei, Golf na escuta do sol. Ciente, na escuta. Mantém a presente posição, aeronave portão 05 vai iniciar o push. Mantém a presente posição. Alfa que você Golf. Ciente, Alfa, entra Golf. Táxi do Chanero 6251, temos 149 a bordo, 5 horas e 30, alternando o Galeão. Chanero 6251, autorizado táxi via Índia. Ponte esperadão no 0, reporta frequência 1.20.8, aqui legal no 0, no 9. Pode confirmar, ponte espera, reporta 208. Desculpe, 1.8.95, Chanero 6251. 7.295, ponte espera, ligado com o Sábado. Alfa que você ligou, reporta no portão 3, termo no remoto. Ciente, Alfa que você ligou, reporta no termo no portão 3. Channel 251, bom dia, autorizado a linha de decolar pista do zero, retorno 70 graus, 10 longe. Linha decola, pistão 3171, bom dia, para autorização Guarulhos, frente da Lima. Direita, volta da colagem. Transponda 5075. 5070, autorizado Guarulhos, apelou 10, perto de Dael, Mótima, com curva direita, volta. Transponda 5075. Da 3171. Vai direto Leda, outra possível coordenação na próxima Mótima. Leda. Solo Salvador, muito bom dia, Avianca Alfa Vitor Papá. Solo, solicito autorização de reboque do pátio 3 para o pátio principal, finger número 5. Uf, tô ciente, bom dia, confirma a aeronave que solicita o reboque do pátio 3 para o portão 05. Alfa Vitor Papá. Alfa Vitor Papá, autorizado o início do reboque, reporta na saída do pátio 3 para ingressar no pátio 1. Papá, ciente, reportar na saída.